Comic Pod. Because you never can tell. There just might be a gremlin in your house. What's up, galera? Estamos começando mais um Como Que Pode. Eu sou o Matheus Kajima e não é Branca de Neve nem a Cinderela. A gente pode chegar até mais bela. Eu sou o Felipe e todos os aqui presentes são Scrooge. Eu sou o Chapolesco e descobri que não tenho fator de cura. Eu sou o Vitor e eu descobri que Lativera não existe. Porra! Tem sido triste, hein? Vamos te dar uma velho, Lativera é um nome convincente pra caralho. Te dar uma notícia, Smallville também não existe. É, porra, cara. Nem gosta. Não, Smallville não gosta. E hoje a gente vai falar sobre Scrooge, como já deve ter dado pra perceber. Não, não é. Scrutizar. E a gente volta depois dos e-mails. Olha lá no céu! É um pássaro! É um avião! Não, é um avião. Então, vamos lá, claro, os comentários. Opa. Vamos ver os comentários do Van. Ele diz: Dico, meu caro Dico. Não, não disse isso. Jason Voorhees é o Jason de Sexta-feira 13. Ele não é um ator. Pô, o Dico disse isso, cara. Disse, cara. Pô, não. Dico. O Charada confirmar a história do Coringa em Silêncio tem uma importância maior do que parece. Como o Coringa diz, às vezes ele lembra da história de um jeito e às vezes de outro. Isso a gente vê no Dark Knight, né, cara? Cada vez que ele vai falar com uma pessoa da origem das cicatrizes, ele conta de uma maneira diferente. Tirado um observador externo, isso corrombora. Corrombora, cara. Que isso, cara? Corrombora, cara. Ajuda, velho. Isso que dá matar as aulas de português, tá vendo? Ah, que isso. Ah, ele escreveu certo, você que tá dando vacilo aí. Corrombora. Tá, continuando. Isso corrombora que a história contada pelo Coringa e Galo Mortal realmente é verdadeira. E pelo menos eu acho que não tinha motivo algum para mentir, até mesmo porque ele virou um detetive. Esse podcast foi melhor que a média. Tentem juntar esse pessoal pra falar sempre. Só incomodou um pouco o barulho de microfone no começo. Não entendi muito o que eu digo e a Gampo. O que é Dico, pô. O que é Dico e o Gampo, né? O que o Dico e a Gampo falaram. E esse funk que põe de vez em quando é escroto. Também, acabei de tomar um copo de Pepsi. E no outro comentário ele continua. Ah, quanto ao nome do Coringa, na mesma HQ onde Charada cita o evento da piada mortal, ele disse que o nome do Coringa era Jack. Jack é um nome, pô, muito incomum nos Estados Unidos. É, o Jack é o nome dele no filme do Batman, Jack Nipper. Provavelmente uma referência ao Jack Nixon. Sim, o nome dele, do Coringa, no filme, né, de 89, do Tim Burton, era Jack Nipper. E se eu não me engano, naquela animação, A Máscara do Fantasma, o nome dele também era esse. Ah, tenho certeza se na animação o nome dele era esse. Agora no filme, o nome dele é Jack Nipper. Mas não foi o Jack Nixon que interpretou o Coringa nos filmes, não? Foi no primeiro. Pode ser uma referência a esse também. Foi. Ou não. Pô, pode ser só Jack, né, cara? Não, Jack é um nome tão comum. Tem uma outra revista onde é contada outra origem, de que ele era um assassino de aluguel. E também falavam que o nome dele é Jack. Eu acho assim, por falta de uma origem oficial, a origem apresentada em Pedra Mortal ficou sendo a oficial do Coringa. Até que, né, alguém chega e fala, que era não, eu conheci memórias. Um pequeno Coringuinha e ele não era assim, entendeu? Ele caiu aqui e tal, entendeu? Mas até então, o que apresentaram lá em Pedra Mortal é oficial. Ele, cara. E aí, galera, é o meu primeiro comentário aqui no podcast de vocês. Acompanho o trabalho bacana de vocês desde a edição 4. Pô, só agora você tá mandando comentário, rapaz. O que é isso? Que era Comicast, hein? Sobre piada mortal. Quem não lê, apenas leia. É um marco na história do Batman. Mostra o outro lado do Coringa e dá até para sentir pena dele, como eu falei no Kevin. Tem uma indicação de HQs para vocês. Não sei se gostam de Star Wars, eu gosto. Existem várias HQs sobre este universo, mas existem duas que acredito que mereçam atenção. Uma se chama Star Wars Cavaleiros da Antiga República, Knights of the República, e Star Wars Legado. Né? Mais uma vez dizendo, continue com esse trabalho muito legal. Agora você pode falar. E essas revistas estão saindo aqui no Brasil. É? Acho que eu já li, cara. Já saíram 3 edições. Eu sou fã de Star Wars. Essas duas são muito legais, cara. É, são mesmo. Então, cara, quando ele cair, ó, agradecendo aí pelo elogio, e realmente, eu não sei, acho que vale a pena aí a gente colocar na pauta, né, um cast sobre HQs do Star Wars, que são muito boas, algumas, né, outras nem tanto, e futuramente acho que tá nosso plano sim, né? Vamos lá então, Jackson. É, tanto faz. Nossa, dessa vez o Felipe exagerou na sua tradicional adoração obsessiva quase gay pelo Grant Morrison. Eu tiraria o quase. Vai lá, Ripper, Cavaleiro das Trevas e Ana Mortal, absurdo. As duas últimas são consagradíssimas, enquanto a primeira despertou muita controvérsia. Inclusive digo que a maioria detestou aquela palhaçada. Grant Morrison me irrita por sua megalomaníaca pretensão. Sempre quer mostrar que é gênio, inovador e tal. Esquece que uma boa história não precisa disso, ou melhor, não é só por isso que a história será automaticamente boa. Cara, olha, Batman Hip não é ruim, tá? Se você for comparar Batman Hip com Crise Final, você vai perceber assim, que ele viajou muito menos no Batman Hip. Não, assim, não tenho nada contra o Grant Morrison. O cara, como todo roteirista, eu não sei, né, o Vlado Cajima, mas assim, minha opinião é que assim, todo roteirista, cara, tem as suas fases boas e as suas fases ruins. Tem as suas histórias boas e as suas histórias ruins. Claro. Eu acho assim, cara, o Grant Morrison, ele faz coisas boas e faz coisas ruins. E o Felipe assim é como todo mundo, né? É. Isso aí eu conto pra você. Assim como todo mundo. Assim como todo mundo, o cara que faz coisas boas e ruins, tá, não, Felipe? Não, assim como todo mundo, Jackson, né, não com relação a esse cast, mas o cast Wolverine, eu não tive a oportunidade de falar, vou falar agora. Escute antes de comentar, senhor Jackson, tá? Não seja mal criado. Isso aí. É, mas um podcast muito bom, algumas considerações sobre o tema. É de Samuel Varela o comentário, Samuel tá sempre comentando aí. Filho do Drauzio. Vamos parar de pegar no pé do Jackson agora e vamos pegar só no pé do Samuel agora. Não creio que o Coringa tenha estuprado ou estrupado, como diz o Tico, a Bárbara. Acho que se tivesse acontecido o Batman, iria saber, pois os médicos que os examinaram saberiam e encontrariam aí. Se chama autópsia. Autópsia? A mulher tá viva, cara. Ela tá viva. Mas ela levou um tiro, cara. Acabou de matar a Batmoça. Acabou de matar a Bárbara. Que dá nada as coisas. Né? Spoiler! Ele já morreu. Vocês me avisaram que tinha spoiler na leitura do e-mail, né? Ela morreu. É, não, mas ela morreu. Então, desculpa, canelada minha. Uma das finalidades que eu vejo na atitude do Coringa nessa história seria provar ao mundo que ele não tem culpa pelo que ele é. É como se a própria sociedade o tivesse transformado no que ele é hoje. Então ele quer provar isso tentando deixar o comissário um guarda maluco, mas não consegue. É bem, ele quase consegue, se não fosse o Batman pra frustrar os planos. Quando li novamente a história antes de ouvir o podcast, eu tive o mesmo pensamento. Será que se após o Batman falar ao Coringa, talvez eu possa ajudar? É, nós podíamos trabalhar juntos, eu poderia reabilitar você. Se o Coringa tivesse aceitado, ele teria se tornado o primeiro Robin. Ó, oh. Cara, a gente pensou. Já pensou um Robin branco com cabelo fino? Não, porque nessa época, o primeiro Robin já existia, né? Sim, pô, já tinha a Batmoça, né, velho? É. Ele poderia ser o segundo Robin. Não, esse aí, então ele poderia ser o segundo. Acho que o Jason Todd, Jason Todd já existia. Nessa época? Acho que não, não sei. Agora acho que não. Acho que não. Então, mas é o seguinte, ele tá falando aí que se a Bárbara tivesse sido estuprada, o Batman seria perigo. E quem disse que ele não sabe? E quem disse que ele simplesmente não guardou a informação pra ele? É, isso não quer dizer que não aconteceu, né? Só que eles não mostraram. Sim. Cara, aquelas coisas que a gente vê em quadrinhos que assim, fica subentendido, entendeu? Fica pro leitor, né? Ao que ele precisa se dizer, né? Se ele acha. É. Cada um entende do seu jeito. Então, cada um, né? Faz a sua interpretação. É. Continuando aqui o comentário dele. Bateu porque eu falei. Mas eu concordo com você, cara. Terminando o comentário dele, ele diz... Fiquei muito surpreso também com o final da história. Ver o Batman rindo daquele jeito com o Coringa ficou estranho. Eu gostei muito de Amor de Tudo 2001. Achei uma história muito boa. O Batman rir com o Coringa no final ali mostra justamente que o Batman é tão doido quanto o Coringa, velho. É a minha tese. Que o Batman tem toque. Ele tem transtorno obsessivo compulsivo. Kajima, me diz uma coisa, cara. Fiquei sabendo aí que o Jason deu um pé na bunda do Comic Pod e fez um outro podcast, verdade isso? Ah, esse filho da puta desgraçado traiu o movimento. Você vai trair o movimento e nem dele. Vai, Jason, agora. Se explica agora. Pega o teu face pois aí. Pois é, cara. Teu não. Face. Vamos atirar nisso. Não, rapaz, quem fez é nada. Pegar meu sábio de luz. Porque... Apesar que fez também faz parte da época, né? Então, galera, né, algumas pessoas estão acompanhando o Comic Pod aí, tá acompanhando a gente pelo Twitter também, tá sabendo que eu montei agora um podcast, né, chamado Thunder Pod. primeiro episódio já tá no ar. Thundercast. Seria Thundercast, mas infelizmente alguma mula manca aí já fez o Thundercast. Tô com esse projeto do Thunderpod aí, né? O Cajinho me deu uma mão aí montando o blog, né? Eu tinha montado, tinha ficado aquela Coca-Cola toda. E na verdade, ele montou bacana. Um WordPress.com, né? Um blog gratuito, que não tinha como ele mexer no layout. Eu fiz um link dedicado pra ele. Pois é, eu tava lá, né? Fazendo o que eu podia e ficou bem melhor. Cara, e é isso, eu vou estar colocando toda semana então um assunto sobre, né? Já perceberam que ele fala a última grande infância? Só eu percebo que o Jason fala no Gerúndio. Ele explica com o meu Gerúndio, é porque eu converso, rapaz, no dialeto mãe, entendeu? Eu falo o português de Portugal. Português baiano, né? Baiano não vai, baiano fica. O Thunderpod vai falar cada semana sobre um assunto dos anos 80, então vai estar pegando aí vários. Pra quem tá achando que vai ser só desenho, não vai ser só desenho, eu vou falar sobre desenhos. Pensei que era só sobre Thunderpod. Filmes dos anos 80. Não, já fiz várias perguntas também. Eu até pensei em mudar o nome do cast por causa disso, mas não, galera. Não vai ser só sobre Thundercast, mesmo porque não tem assunto pra isso. Eu vou falar aí também sobre os seriados, né, japoneses dos anos 80, muito. Ô, rapaz, muito. Jaspion. Bonequinho dos anos 80. Jaspion é o mais aguardado aí. Então, é um cast que eu tô fazendo aí, né, com a ajuda do pessoal do Compod, né, que tá me apoiando, dando uma força aí bacana, né, o Vlad tá me dando uns toques aí na parte de São, ficou podreira a primeira, peço desculpa aí. Tá dando uns toques aí, Vlad? É, né? Toque tá no estorno obsessivo compulsivo. Então, e, pô, se você aí, né, cresceu nos anos 80, escute. Se você não cresceu, escute pra saber, né, como se era. Você não cresceu, mas assistiu as coisas dos anos 80 que nem eu, né, cara? Não, necessariamente então, precisa crescer nos anos 80 pra assistir as coisas dos anos 80. Você vai ver pessoas que você não conhece e pessoas que você conhece do Comic Pod também, que eu já convidei aqui pra estar participando comigo lá. E confiram aí e dê um feedback. Falou no Geronimo. Eu quero estar fazendo realmente uma parada que é bem bacana. Então, deixa, nós vamos estar acessando aqui, né, qual é o site para nós estarmos acessando. Eu vou estar acessando, vou estar escutando. O site, depois eu vou estar comentando também. Então agora eu vou estar falando o site que vocês vão estar acessando. www.thunderpod.comicpod. Nossa, tem muito pod. Errou, hein? É thundernerd.comicpod.com. Isso, cara, Thundernerd é o renome do meu próprio site. Peraí que eu vou pular da ponte. www.thundernerd.comicpod.com. Confira lá e não deixe de dar sua opinião. E agora vamos voltar para o que é sobre Skrulls. Aqui quem participou dessa leitura de mesa fui eu, tá? Foi o Skrull. Até porque você tá gravando o Thunderpod, né? É. Isso. O Jace, em verdade, tá gravando o Thunderpod. Não me responsabilizo por nada que foi dito aqui. Você sabe que o Erlon é um Skrull, né? Quando ele foi resgatado lá da nave alienígena, quem veio não foi ele, foi um Skrull, né? Ele voltou mais gente boa. Com certeza. Vocês estão reclamando do meu resgate, cara? É, só que você pegou o cara errado, né? Não, ele não entendeu. Cuidado com essas palavras. Você pegou o cara errado, não soa muito bem. Não, mas eu sou então, também, para terminar aqui nossa leitura de e-mail, a gente fica meio fora de contexto ler aqui, mas o Bruno Settler, 23 anos de Vila Velha, Espírito Santo, ilustrador e design gráfico, ele mandou um e-mail pra gente falando sobre o podcast de Wolverine, 17 e meio. Só que infelizmente, como foi o Dico que gravou os e-mails com a Gump, ele acabou não citando o e-mail dele, e a gente queria aqui expressar a nossa gratidão pra ele ser um dos únicos usuários, leitores do Comic Pod que enviou um e-mail, né? Usuário do Comic Pod. Tô lá babando. Não, nós vamos estar agradecendo a você. Eu tô pensando achar que eu como que pode. Eu vou falar pro show e te mudar o nome do personagem pra Gerúndio mesmo. Melhorou? Então, vocês podem estar ouvindo aí o nosso podcast e eu vou estar me despedindo de vocês agora. Valeu. Vida longa e próspera. Que a força seja com você. Ou não. Voltando nos e-mails. Só um comentário aqui que esse cast, mais é pra aproveitar, né? Faz um secreto, tá chegando aqui no Brasil, viu? They are coming. Chegou no mês... É, edição 1 chegou mês passado, né? Então a gente aproveitou pra fazer um cast do falando sobre o Skrulls pra vocês se informar. Pra quem quiser acompanhar a invasão secreta e não ficar perdido, né? Começar pela origem dos Skrulls. O que são Skrulls? Quem são os Skrulls? De onde eles vêm? Os Skrulls, eles são uma raça alienígena, né? Que tem mais ou menos 5 milhões de anos de idade, né? Que é uma coisa bem bizarra. E que eles foram favorecidos pela evolução, tendo a habilidade de mudar a sua forma física, né? Ainda bem, porque são todos iguais, né? Imaginando a vantagem de ter isso dentro da natureza do seu planeta, né? Você disfarça de árvore. Pra ter... Se disfarça de humano lá, né, cara? Pra ter fauna pra ter fauna e flora, eles se disfarçam. Sim, eles podem se transformar tanto em seres vivos como em outros seres, tipo pedras, árvores. É, a pedra agora é um ser, né? Isso é ótimo. Eu sei o que ele quis dizer. Ele quis falar de seres inanimados. É isso. A árvore é animada. É, ela é animada. Ela pula, dá risada. Só tem vida. É uma vida triste, né, cara? É verdade, cara. Ela nasce pra ser cortada. E pra produzir ar pros outros. Pois é. Então, os Skrulls, inicialmente, eles habitavam quase 1000 planetas na galáxia de Andrômeda, né? Então, feito e tanto, né? Porra! Uhum. Imagina o tamanho da população dos caras pra ocupar 1000 planetas. Ah, mas peraí, né, velho? A galáxia de Andrômeda pode ser muito grande, viu? 1000 planetas não pode ser nada, cara. Ou pode ser 1000 planetas vazios, porque se você pensar, uma pessoa em um planeta conta como população. Então, se pensar numa grande... Puxa, que conceito filosófico. Não, tá demais hoje. Então, eles são alienígenas de pele verde, orelhas pontudas e tem um queixo bizarro, né? O dente branquinho? Como assim, o dente branquinho? Esquece, você falou orelhas pontudas. E olhos, não é dente, é pelo, velho. Porra, cara. Esquece. Então, né, eles são seres altamente adaptáveis, como eu já falei. E a origem dele começa... Foi em Quarteto Fantástico número 2, eu acho. Logo no começo do universo Marvel, Stan Lee já colocou esses alienígenas safados aí. E o pior é, desculpa, é como eles apagam os Skrulls aqui, né? Mas não, também anos 80, né, cara? Não podia matar os Skrulls. Que anos 80, anos 60, cara? 61. Pior ainda, né, cara? Eles transformaram os Skrulls em vacas. E apagaram agora eles. Ai, grande ideia, né? Eles vão alimentar a humanidade e vão se esquecer de tudo. Cara, três estômagos, né? Tipo, eles já estão muito ocupados. Três estômagos, né, cara? Vão comer o dia inteiro, então, velho. Eu queria ter três estômagos. Porra. Pra não engordar. Cara, tava fudido se tivesse três estômagos. Se tivesse três estômagos, com certeza você só come grama, velho. É verdade, né? Tem razão, bem pensado. Então, mas na cronologia do universo Marvel, né? Tipo, a idade do universo Marvel, eles apareceram pela primeira vez no meio Oeste, numa história do Kid Cowboy. Não, Kid Coach, né? Que aí os caras invadiram um velho oeste, assim, tá ligado? Tipo, Skrull de pistola. Ah, é. Alienígena nunca cai em cidade grande. Eles têm que cair no deserto. Ah, lógico. E aí... É, cara. Varginha tá aí pra provar isso. Então, aí sozinho o Kid Coach e a companhia deles conseguiram expulsar todo um grupo de Skrulls, né, cara? Ai, meu Deus. Eu fico imaginando como essa HQ do Kid Coach era boa, né? Por isso daí até hoje. E a única coisa que sobrou foram os vilões ainda, né? Depois a gente vê os Skrulls indo pra Terra pra abduzir humanos, né? A gente sempre conseguiu abduzir humanos, talvez pra estudar. E aí eles abduzem um cara chamado Metralhadora Martin. Caralho. É um gangster que tinha acabado de fugir daquela prisão que é tipo uma ilha, sabe qual é? Blackgate? Não sei se é Blackgate. Alcatraz? Alcatraz, cara. Eu só conheço essa. Ah, sei lá, é uma que fica no meio de uma ilha no universo Marvel. Vamos falar. Tava eles e o Al Capone em Alcatraz. É, né? O Tex. Ah, velho, a população da Terra tão vasta, eles sequestram um mafioso, velho. É porque ele tava saindo do lago e bem na hora a nave escura pousou aí. Ah, tava teu cara ali fudido, vamos tirar ele. Poxa, que ótimo. Que coisa de surpresa. E aí os caras ficaram, tipo, tão fascinados com o estilo do Metralhadora Martin que, tipo, essa pra mim é a era mais bizarra dos Skrulls. Tipo, os Skrulls começaram a se vestir como gangster, assim, sabe qual é? Ai, meu Deus, cara. Tipo, máfia dos Skrulls. Imagina, cara, o Skrull, poderoso chefão, o Skrull Corleone. Eu vou mandar botar a imagem depois pra vocês ver os Skrulls mafiosos. É, chapeuzinho, pistola na mão, tá ligado, né? Skrullone. Qual era o nome italiano deles? Ah, boa pergunta. Mafioso tem que ter nome, é Johnny Gun, não sei o que, Pistol, umas coisas. Ah, é, Skrull Coach. Pode crer. Então, há 10 milhões de anos atrás, os Skrulls eram uma raça interessada mais no comércio, né, com outros planetas do que no militarismo. Aí, quando eles chegaram no planeta Halak, que eu acho que era um planeta que eles iam estar comerciando, né? Comerciando. Comercializando. Aí, eles encontraram encontrar duas raças lá, os guerreiros Kree e as criaturas plantas Kotatis. Criaturas plantas, que é ótimo, né? Ou simplesmente plantas, né? É, isso. Não, porque elas não eram plantas, elas eram criaturas plantas. Tipo, já jogou Plantas vs Zumbis? Ainda não. Então, eram as plantas naquele estilo. Ah, eu sei do que se trata. São Bells Prods, né? Então, que... É, mais ou menos isso. Aí o Imperador Skrull, muito do pimpão, né? Criou um desafio entre as duas raças pra ver qual delas era mais foda e ganhar os conhecimentos avançados dos Skrulls. Que nessa as plantas época, ou os... Não. Tipo, os Skrulls. E Skrulls são muito parecidos com os humanos, né? Tipo, o Capitão Marvel é um Kree. Isso é de uma conveniência absurda, né? É, nada melhor pra decidir qual raça superior tendo uma briga, né, velho? Ah, se tivesse uma briga entre os Krees, os Kryptonianos e os humanos, você não sabe quem é quem. Né? Tipo, por isso que botaram orelhas pontudas e sobrancelha pra cima no Spock. Nossa! Foi fundo essa, hein, cara? Você tá me dizendo que o Spock tem sobrancelhas altas e orelhas pontudas? E é verde? Cara, o Spock não tem sobrancelhas altas, cara. Ele tem uma monocelha ali, velho. Não, é verdade. Você pode ver, dá até nó o negócio. Eu também acho. A sobrancelha dele é pra cima, cara. Cara, mas o Siler lá, que fez ele nesse novo filme, ele só tem... Ah, é o Siler, cara. Whatever, é o Siler, tá ligado? Não é o Spock aqui. Não é. É o Spock, sim. Fã do Spock de verdade. Alguém assiste Fringe aí? Ainda não. Ô, cara, é muito bom. Vi o último episódio, hoje apareceu o Spock velho. O Spock? Ele apareceu no filme também, cara. O Leonard Nimoy. Sim. Pô, ele faz um nariz foda, né, cara? É, o nariz é maior que a orelha dele. Ele tá praticamente um Skrull, né, cara? Eu tenho a série clássica aqui. Mas ele é gigante. Então, continuando, né? É aquela, enrola aquelas piadinhas, né? Se ele chega primeiro a ele ou o nariz, né, cara? Ah, nossa. Então, os Kotatis, né? Os Bell Sprouts conseguiram derrotar os Krees. Só que os Krees, né? Tipo, são parecidos com os humanos, são brasileiros e não dizem nunca. Eles não aceitaram que eles tinham perdido e foram atacar quem? O Capitão quem? América. Não. Foram atacar os Skrulls, né? Em vez de atacar os Kotatis. Ah, certo. E eles roubaram a tecnologia deles na força, tá ligado? Sabe qual é? Vocês são nerd, a gente é forte, então a gente vai pegar a tecnologia. Mais tarde, os Krees lançaram um ataque surpresa ao mundo imperial dos Skrulls, o que forçou os Skrulls se armarem e também se tornarem guerreiros. Deixaram de ser só cientistas e irem pra guerra, sabe qual é? E assim tem início a guerra Kree-Skrull, que duraria até os dias de hoje. O negócio da guerra Kree-Skrull, que daí eles jogam a opinião pública contra os Vingadores e tal. Isso saiu aqui no Brasil, acho que foi aqui em Heróis da TV ou qualquer coisa desse tipo, na época. Foi alguma coisa desse tipo. E depois, uns 20 e tantos anos depois, a Panini lançou agora nesse encadernado os maiores clássicos dos Vingadores, volume 1. É uma história bem clássica, assim, que mostra o começo pega bem o começo dos Vingadores, assim, finalzinho dos anos 60, início da década de 70, acho que era o Roy Thomas que escrevia, o Neil Adams no desenho, uma coisa assim. E você vê que a Terra, ela tá no meio da guerra, assim, né? A guerra Kree contra os Skrulls e a Terra no meio de graça, assim. Então, eles sempre escorrem a Terra pra ser uma porrada, né? Ah, lógico, de alguma forma tem que cair aqui, né, cara? Né? Senão não renderia uma historinha. É, pois é. E eu me lembro, tem dois capítulos muito loucos, assim, nessa saga. Um, que eles são obrigados a ficar minúsculos, assim, né? No tamanho de um átomo, quase, pra entrar dentro do corpo do Visão. Acho que o Visão tava infectado por um vírus alienígena, qualquer porra assim. E um outro capítulo legal é quando eles encontram aqueles Skrulls que viraram vacas. que eles recobraram a memória e querem Skrullizar a Terra. Mas é uma boa história, cara, eu gosto bastante. Se em vaca, não fica fodido. Eu gosto bastante dessas histórias antigas dos Vingadores, cara. Esse daí é uma das que eu mais gosto, muito bom. Agora, assim, muitos anos depois eles tentaram fazer a continuação, meio que uma continuação, que seria Tempestade Galáctica, mas eu fico com a original, acho muito melhor. Então, esse foi uma das primeiras lutas verdadeiras dos Vingadores, né, contra um oponente realmente à altura deles, que eu lembro que o Capitão Marvel tinha sido sequestrado pelos Skrulls, né, que ele era um Kree. Uhum. E aí o Capitão e o grupo de Vingadores do Stark, né, antes da Guerra Civil, era o grupo normal, eles vão lá pra salvar o Capitão Marvel, né, e aí é uma das primeiras grandes batalhas dos Vingadores, né, já que são uma raça alienígena, eles podem meter o pau à vontade, né, são humanos mesmo. Não são humanos, não tem alma, né, então vamos matar eles. Nesse período, o Stark ficou puto por causa que, tipo, eles usaram a Terra como, tipo, vamos foder a Terra, e ele reuniu aquele grupo que é o Illuminati, né. Aqui no no contexto cronológico, foi mais ou menos nessa época, né? Que o, coisas do Brian Bendis, né, cara? Ele pega esses buracos de cronologia e vai inserindo coisas. Não, né? Que os Illuminati é aquele grupo do Homem de Ferro, Reed Richards, Xavier, Namor, Raio Negro e Doutor Estranho, né? O grupo bizarro lá que foi criado pra tomar as ameaças incomuns. É um grupo extremamente bizarro, cara. Eu, dessas pessoas aí, eu deixaria só o Namor, o Raio Negro e o Doutor Estranho, porque o resto é uma palhaçada, foda. Então, aí eles foram falar com o Dorek lá, né? O Dorek já não é mais o primeiro que fez a guerra lá entre as plantinhas e os Kree. Esse já é o sexto. E aí eles foram capturados, né? E a gente tem... Eles são torturados, pegam várias informações sobre eles, cientistas, né? Os poderes deles. Então, os Skrulls, eles estudaram pra criar os Super Skrulls, que depois conheceríamos, né? Que seriam os Skrulls... fodões, que é um... Escrutos. São soldados de guerra mesmo, os Skrulls, que apesar de dizerem que tem poder de todo mundo, pra mim só tem o poder do quarteto, né, cara? Que o cara tem braço de pedra, pode ficar invisível, soltar fogo. Ninguém tem fator de cura e ossos de adamante. É verdade, bem pensado. Depois disso, a mulher do Imperador Dorek VII mata ele e assume o Império Skrull. Agora o Império Skrull é comandado pra mulher, se não vai ser tão horrível. É, cara, no 24 horas, a presidente dos Estados Unidos agora mulher. É, no Prison Break também. Ah, é? Nos Estados Unidos agora o presidente é um negro. Porra, cara. Então, vamos à destruição do mundo imperial escuro. A destruição do mundo imperial Skrull aconteceu quando o Arauto do Galactus, né, o... Surfista? Isso aí, o Surfista Prateado. Opa, pera aí, o Surfista Prateado? Ele que foi responsável pelo Galactus fuder com o planeta? Sim, ele, nessa época ele não buscava planetas pro Galactus, né? Olha, e aí ele leva o Galactus até o mundo imperial. E aí o Galactus devora completamente o mundo, né? Tipo, a Terra é o único lugar que ele não consegue devorar. Ah, é um absurdo. Ah, não, mas nessa época não era mais o Surfista que era o Arauto do Galactus, não. Não era binária? Não, era Nova. Ah, era Nova. Que era a ex-namorada do Tocha Humana. E aí, né, o Galactus devorou completamente o planeta e o ódio pelos humanos dos Skrulls surgiu aí, né? Porque como a mina que levou ele lá era uma humana, esse puto que pariu, né? Um humano destruiu o nosso planeta. Vamos apertar o foda-se pra eles. Cara, eu ficaria mais puto se transformar em vaca do que destruir meu planeta. Certamente. Eu como seria a diferença? Pelo menos em vaca você não ia lembrar que você foi transformado numa vaca. Pagaram sua cara, ia ser feliz. Pelo menos, quando destrói seu planeta, ninguém vai colocar aqueles ferro quente e colocar uma sigla no seu rabo. É. Que isso? Isso é isso. É, você não vai ser estuprado por um boi, né? Não. Então, eu sou muito mais que meu planeta seja destruído, velho. Então, né, depois dessa destruição do mundo, toda, que a gente já se fudeu mesmo, vamos mergulhar numa guerra civil. Assim, tipo, vários governantes de planetas começaram a lutar pelo poder, assim, sabe? Tipo, cada um se declarava um alto imperador de certo local. É mais ou menos o esquema de feudos, sabe? É de vários planetas que os Skrulls governavam, né? Aqueles mil que a gente havia falado. Não, sabe, até assim, os feudos mais ou menos comandados por certas pessoas e, tipo, cada um mandava naquele pedaço de terra e eles começavam a lutar entre si. Não existia uma unificação de todos os lugares. E pra lembrar, né, o planeta que o Galactus destruiu foi o planeta Imperial, né, onde havia o Imperador e tal. Ele não destruiu, né? Todos os planetas da Federação, né, assim. Perdeu tempo. Tava pra matar a fome. Estaria toda de governantes, cada um descendo por causa da sua parte. Os Vingadores se aliaram, um desses governadores, que é chamado Zedrão. É o Pedrão quando o cara tá vendo ali. E aí, Zedrão. Não, eu pensei em falar Pedrão, mas só que, tipo, eu acho a versão Pedrão Skrull, né? Então, depois disso. Ah, peraí. É com Pedrão. Beleza, mas... Pedrão, que por aqui é nome de pedreiro, né, cara? Pedreiro. Eu tinha um professor de química. Que chamava Pedrão, mas ele não entendia nada. Professor... Ah, que ótimo, né? Cara, mas eu tenho um professor de química, cara, que ele me assusta, assim. Um dia ele chegou no moleque e o moleque tava bagunçando, né? Ele falou, lá fora as coisas são diferentes. Lá fora é defesa pessoal. Que isso? O cara faz academia assim, velho, ele é meio forte, sabe? O moleque ficou olhando pra ele. O moleque, né? Mas ficou com ele. Ô, louco. Eu queria mesmo. Então, depois desse acontecimento, um militante Skrull chamado Zabik, que eu não sei a tradução na versão da Terra, detonou uma bomba e de hiperonda. O que seria uma bomba de hiperonda? Detonou uma bomba de uma bomba. Bomba, eu falei bomba. Se a gravação está aí para provar coisa isso. Coisa de maluco. Detonou uma bomba de hiperonda que emitiu um pulso por todo o espaço, fazendo com todos os cruz. Será? Se liberou um pulso, deve ser alguma coisa que cria pulso. Não, né? Tipo, e depois desses hábitos. Essa força, ele mandar essa onda, né? E destruir não, fazer que os Skrulls sejam vistos, né? Disfarçar ele, né? Disfarçar, eles são descobertos. Aí, depois dessa hiperonda, eles perderam o poder, né? De se transformar. Eles voltaram a ser Skrulls. Sim, eles estavam disfarçados e tiveram que voltar a ser Skrulls. E nessa merda, o cara simplesmente voltou a. Fez que mais ainda que os Skrulls sejam inimigos deles mesmos, né? Sim, e a, cara, isso que eu vou falar agora, esse nome, eu acho que tem uma influência grande dos Skrulls sendo gangster, né, cara? Que gangster de hoje é rapper, né? Porque, ó, a Imperatriz S-Bill deve ser o nome de rapper, né? S-Bill? É o S-Bill, né? É. Ou até S-Bill. A Shibiu Eterno. A Ismael. Então, essa Imperatriz aí se uniu ao Subista Prateado e finalmente conseguiu pacificar o Império dos Skrulls e fez que devolveu todos os poderes deles, dos Skrulls, para que eles voltassem a se disfarçar novamente, onde eles estivessem. Operação Tempestade Galáctica. Antes de começar a Operação Tempestade Galáctica, eu queria falar de uma historinha que vem nesse intervalo aí, que ela foi contada na revista mensal do Quarteto, isso foi lá pra 92, foi comecinho dos anos 90, assim, que na época o Quarteto Fantástico ele foi invadido pelos Skrulls, só que de uma forma sutil, assim. Um Skrull entrou dentro do edifício Baxter, ou era o Four Freedoms Plaza, não lembro se qual dos dois prédios que é. E eles foram tomando o Quarteto Fantástico um a um, até que o Wolverine, o Homem-Aranha, o Hulk e o Motoqueiro Fantasma tiveram que formar um Quarteto Fantástico às pressas pra derrubar os Skrulls, manja. Dá pra chamar quarteto, né, cara? É lógico. A história é meio... Ela é meio farofa. Assim, a história é meio farofa, mas é legal, é divertido, vale a leitura. Ah, parece, cara. Tem um bagulho engraçado na Guerra Civil também, que tá o que aconteceria se, sabe qual é? Que aí apareceu, o que aconteceria se na Guerra Civil o quarteto fosse esse pessoal, sabe? Cara, ia ser muito mais certo. Ah, tô ligado. Ah, isso é verdade, seria mais porrada. Mas o que aconteceria se é um grande foda-se, né? Cara, eu acho que os Skrulls não devem ter TV, velho. Porque pensa, cara, a TV facilita muito as coisas, velho. A TV evita filhos, a TV evita guerras. Porra, eu acho que eles não teriam tanta coisa pra fazer se eles tivessem TV em casa. Cara, você tá com um papo de maluco que eu vou te contar, viu? Cara, isso tudo pode ser editado. Eu acho que o nosso editor de áudio é que é o verdadeiro Skrull. Também, cara. Ele vai apagar todas as nossas menções ruins sobre Skrulls, vai deixar um cast totalmente... Sigam Skrulls, votem Skrulls, Skrulls são bonzinhos. Pra mim, o Google é Skrull. Nossa, cara, o Google só pode ser um Skrull, porque sabe demais. Cara, você já viu aquela sugestão de amigos do Orkut, cara? Decidiu abrir e tinha exatamente as pessoas que conheço. Ah, que assustador, cara. Então, mas só pra lembrar, nem todos os Skrulls são do mal, né, cara? Ah, cara, esse conceito de que eles são bons ou maus é muito relativo. Eles, dentro do contexto da cultura Skrull, eles não são maus, eles estão certos, ora bolas. Então, tem uns Skrulls, né, que eles fizeram parte da guerra, nessa guerra em 63, tipo, 63 na época Marvel, não na cronologia no nosso tempo. Que são um grupo de 4 Skrulls que eles resolveram ficar na Terra depois disso. E aí eles se disfarçaram, tipo, sabe aqueles uniformes de soldados antigos, assim, independência americana e tal, com aquelas vassourinhas no ombro, sabe? Uhum, tô ligado. Então, eles andam daquele jeito, assim, são um grupo de super-heróis também, que acho que eles agem pra Inglaterra, pra se daí da Europa. Também tem aquele cara do Fugitivos, né? Que os pais dele são Skrulls e ele descobre. Nossa, é verdade, cara. Pô, bem lembrado, hein, meu? Operação Tempestade Galáctica. É, foi uma guerra que ocorreu entre os Kree e os Shi'ar. Que envolveu também os Vingadores, por que não, né? É, lógico. Eu quero saber onde os Skrulls entram nessa história, que eu não me lembro mais. Então, um Skrull disfarçado como conselheiro... Pode crer, é verdade. Olha, você acabou de dar um déjà vu na minha cabeça. Fez com que a Imperatriz Lilandra disparasse uma bomba negativa sobre a Galáxia Kree, matando bilhões de Kree. Eu me lembro que, né, nessas histórias da Operação Tempestade Galáctica, tem alguns capítulos que eram do Quasar, cara. O Quasar que é um substituto furreca do Capitão Marvel, cara. Eu odeio o Quasar. Que personagem de merda. Basicamente, isso é a Tempestade Galáctica, né? Não, uma cara. Tem uma coisa... Disso. Aconteceu uma coisa muito importante na Operação Tempestade Galáctica. Os Vingadores tiveram que matar uma pessoa, cara. Eles ficaram... O Capitão América ficou abalado. Ele não queria tirar uma vida e o caralho. Aí ele tirou e foda-se. Se eu não me engano, foi a Inteligência Suprema Kree que eles tiveram que matar, uma coisa assim. A Inteligência Suprema Kree, que é uma cabeça voadora. Ah, é verdade. Tem uns tentáculos assim, tal. Cara, Capitão, você não tem corpo, não tem vida. Peraí, pensa. Por que você acha que Wolverine mata ninjas e robôs? Cara, o vilão das Tartarugas Ninja é um chiclete que fica na barriga do cara. Não, cara. Não é um guerreiro sem alma? Só uma arma. É um chiclete assim. Pra mim. Não, aquele outro cara. Tem um subidor. Funcionar de escuro, por favor. Então, a Operação Tempestade Galáctica, na verdade, ela começou com o rapto do Rick Jones, né? Que foram os agentes Shi'ar. Isso. Que queriam recuperar um Kree pra tipo, manter de refém, assim. E eles foram pegar o Rick Jones. Que, pra quem não lembra, o Rick Jones trocava realidades alternativas, né? Junto com o Capitão Marvel. Sim, o Capitão Marvel foi preso na zona negativa, né? Isso. E aí ele tinha aquelas pulseiras que quando ele batia, eles trocavam de cor. Isso. E foi na tentativa de recuperar o Rick Jones que foi... O Rick Jones que é, tipo, o Wolverine atual, né, cara? Tá em toda HQ. Ah, ele tá demais, cara. Apesar agora ele tá desaparecido, né? Ele morreu. Ah, eu não sei qual foi o futuro dele, cara. Ah, Capitão Marvel é decepção. Cara, mas, pô, só para pensar, cara. O bicho fez tanta coisa, cara. Ele era parceiro do Hulk. Ele já foi Buck, acho que é ridículo. Ou seja, ele é só o Robin, né? Tudo que ele fez. Cara, vocês viram a história que ele vira Buck? Tudo que ele fez na vida foi ser Robin, só isso. Então, e continuando esse papo maluco aqui, foi na tentativa de recuperar o Rick Jones que os Terráqueos entraram no meio dessa guerra. O mote principal é a rivalidade do Shi'ar contra o Kree. Nessa época, os Vingadores já tinham uma certa divisão, assim. O Capitão América e o Homem de Ferro já não estavam se dando bem. Tanto que esse foi um dos elementos que o Bendis usou pra fazer a Guerra Civil, né? Sim. O Bendis não, o Mark Miller, ou seja lá quem quer que tenha planejado essa porra. E, cara lá. E nessa época, os Vingadores, eles já eram divididos em duas equipes, que eram os Vingadores da Costa Leste e Costa Oeste, só que a divisão aí acabou sendo até meio psicológica, assim, porque tinha aqueles que queriam seguir o Capitão e tinha aqueles que queriam seguir o Homem de Ferro, assim, então cada um fez a coisa da sua forma, vamos dizer assim. Então ficaram... Nem você acredita. É, pois é, ficaram dois grupos divididos dentro do planeta Kree pra tentar resolver a peleja aí, e acabou com a morte da Inteligência Suprema lá, que deixou o Capitão América todo tristonho. Agora, a grande merda é que no final da Operação Tempestade Galáctica, todo mundo achou que a tomada de decisão do Homem de Ferro de tirar a vida da Inteligência Suprema foi acertada. Então, as únicas pessoas que ficaram do lado do Capitão foram o Gavião Arqueiro e, se eu não me engano, a Viúva Negra. Mais ninguém, assim. Todo mundo ficou junto com o Homem de Ferro. E foi aí que começou essa grande divisão, assim, né? Entre essa grande rivalidade entre o Steve e o Tony Stark, que depois foi ser explorado na Guerra Civil. Isso. Então, tem alguns Skrulls, como eu já falei, são importantes até hoje no universo Marvel, né? John Skrull, por exemplo, que é o que eu falei. Na verdade, o nome dele é John Skrull Lennon. Meu Deus! Tira o Skrull do meio e fica John Lennon. Ele é igualzinho John Lennon. Ele assumiu a forma do John Lennon, né, cara? Tipo, nossa, não? Se você não fala... Ah, cara, não. Se você não fala, eu acho que é o Paul McCartney. Na verdade, o Paul McCartney morreu, o sósia dele é um Skrull. É. Então, ele fez parte de uma invasão Skrull pra dominar a cultura pop em 1963. E hoje trabalha com Pat Winslow no MT3, né, um departamento do Serviço de Inteligência Britânico. É, temos também a Jacinda, que nome menino. A Jacinta. Que trabalha com a Mulher Hulk como caçadora de recompensas e ela tem fator de cura. Cara, eu ainda tô cismado como dominar a cultura pop. Simples, cara. Tem que fazer todo mundo adorar os Skrulls, assim como adoram Star Wars, entendeu? Isso se chama massificação. Skruller, sabe? Não tem os trackers, assim, tem os Skrullers. Vou fingir que eu entendi, agora prossiga. Hulkling. Quem é o Hulkling? Alguém sabe quem é o Hulkling? É o Hulk Jr. É o Hulk Jr. É, alguém tem mais pilhado pra mim atirar na cabeça do Felipe. Por quê? Então, né? Hulkling. Errou! Porra, cara, é o Hulk dos Jovens Vingadores. É o Hulk dos Jovens Vingadores. Dá pra imaginar que seja um Hulk chinês, não? Não é? Hulkling de 300 reais. dinheiro, chulos, pastel, biscoitinho da sorte. Tá, mas não é o... Vamos começar pelo que o Felipe tá pensando, né? Peraí, seus viados. Não é o Hulk dos Jovens Vingadores lá, pô? Sim, deixa eu falar, Jovem Vingadores. É o Hulk Jr., acabou. Quando o Hulk Lee... É o Ted Alt. Jovens Vingadores, ele parecia só um garoto que podia se transformar numa criatura parecida com o Hulk, né? Todo mundo pensa, ah, é um Hulk, né? Como o Felipe achava até agora. Posso falar do Ling? Mas ele... quando o Super Skrull, sabe aquele Skrull do quarteto que eu falei há poucos minutos, invadiu sua casa e matou sua mãe, ele descobriu que era, na verdade, um mestiço Skrull Kree. Mas peraí, por que ele invadiu a casa do Hulk Ling? Que ele era filho da princesa Skrull Anneli com o Capitão Marvel. Meu Deus. Foi gerado quando ele foi preso pelos Skrulls durante a Guerra Kree Skrull. O que significa que... o que significa que os alienígenas também gostam de uma boa putaria. É. Ele foi enviado à Terra quando o Imperador... Ele achou que o Capitão Marvel era importante, né, velho? É... Tem nome de editora. Olha por que ele é importante. Ele é capitão, né, cara? Então ele foi enviado à Terra quando o Imperador Dorek VII soube quem era o pai, mas chegou depois da morte do Capitão Marvel, né? Então ele chegou... Quando... Alguém tira minha dúvida, por favor. Não, mas eu fiz a questão, eu vou ler a questão aqui, que se o Capitão Marvel ter pegado a Skrull, seria considerado zoofilia? Eu acho que seria. Depende, ela tava em forma de vaca. Então, se ela tivesse em forma de vaca, seria. Ai, ai. Então, depois de matar a mãe dele, que também era um Skrull, o Super Skrull tentou levar ele pra reunificar os mundos Skrulls, né? Que eram os New Lion Andromeda. Mas os Kree também apareceram pra levá-lo, né, cara? Tipo, por que não, né? Tem que chegar no mesmo dia. Cara, coincidência. Então, com medo que o garoto morresse no fogo cruzado, o Super Skrull assumiu a forma dele, concordando em dividir o tempo dele entre as duas raças, né? Tipo, ele fingiu que era o Hulk Ling que queria ser levado lá. E o Ted, né? Ted Bia, o verdadeiro Hulk Ling, ficou na Terra trabalhando com os jovens Vingadores. Tá, sabe? Porque, tipo, no começo, os Skrulls só se transformavam. Ele não tinha capacidade de dominar os poderes, sabe? Só que eu acho que parece que, se não me engano, né? Se o conhecimento não falha, pelo que eu li, por causa da evolução, eles começaram... Ou de uma experiência, por causa da nova tecnologia, eles começaram a... Então, aí foram surgindo vários tipos de Super Skrulls, né, cara? Aí tem que ser só um Super Skrull, eles têm vários... Então vamos nos situar na situação atual do universo Marvel. Caraca. Pra gente poder explicar. Essa frase ficou ótima. Vamos nos situar na situação atual. É o meu Brasil brasileiro, cara. Ah, meu Deus. Vamos nos situar no atual universo Marvel. O que tá acontecendo nele pra gente poder entender o que a gente vai falar à frente. Isso, porque na verdade tudo que a gente falou até agora foi uma grande desculpa pra gente poder falar spoiler na cabeça. É, só um prelúdio. A partir de agora, quem não acompanha HQs desde, sei lá, 2003, é melhor parar de vir por aqui que a gente vai ter uns spoilers peludos, cabeludos. Nick Fury se tornou fugitivo, isso na Guerra Secreta, depois de comandar uma invasão à Latveria, que não existe. Merda. Então o cargo de líder da SHIELD passa pra Maria Hill. Não sei se é assim que se fala o nome dela, mas pra mim é. Ah, é Maria Hill. Assim como é Nick Fury. Isso. Pós-Guerra Civil, Tony Stark se tornou o líder da SHIELD, Maria Hill como vice, foi criada a Lei de Registro de Super-Humanos, foi criada a Iniciativa dos 50 Estados, que estabeleceu uma equipe de heróis registrados e controlados pelo governo em cada estado dos Estados Unidos. Os Novos Vingadores, liderados por Luke Cage, se tornaram fora da lei, sendo contrários ao registro. É formado os poderosos Vingadores com Miss Marvel e Homem de Ferro liderados. O Capitão Marvel reaparece, mas descobre que ele é na verdade um Skrull. Mas vai ser... Ele descobre que, na verdade, ele está fingindo que não é ele. É isso? Isso. Ah, ele descobre que ele não era quem ele pensava que ele era. Ele era um Skrull significa... de passado dele. Então, quem... Isso significa que qualquer um de nós pode ser um Skrull, cara. Quem implantou essas memórias nele? O mesmo cara que fez com o Wolverine, velho. Ah, tá. Charles Carrigan. Então. Após a morte da Elektra, numa luta com os Novos Vingadores, eles descobrem que ela era uma Skrull, né? Que depois que os Skrulls morrem, não importa a forma que eles estivessem, eles voltam à sua forma de origem. Uhum. A partir daí começa uma suspeita de que outros heróis também podem ser Skrulls, né? Já que ela era muito, uma influência muito grande na China. Ela era até líder do Tentáculo e pensa, tipo, um Skrull. Líder do Tentáculo nada, cara. Era coisa de contrabando, brinquedinho chinês. Ser influente na China, você tem que trabalhar nisso, cara. PlayStation barato. Aham. PlayStation barato. Então, e você pensa, os Kurus conseguiram invadir um grupo de ninjas tão foda quanto tem Kupaku, que é uma coisa centenária na China. Imagina que eles poderiam estar infiltrados em várias das equipes dos 50 estados, né, cara? Então, a partir daí, começou a suspeita que podem ter Kurus anexados, né? A Mulher-Aranha sequestra o corpo da Elektra Skrull e leva pro Tony Stark, que também passa a desconfiar de outras pessoas. Aí o Tony se reúne com os Illuminates pra falar do assunto. Porém, o Raio Negro se transforma num Skrull e ataca eles usando os poderes de todos os Illuminates ali, né? Ou seja, o grupo de super-heróis mais influente da Terra também tinha um Skrull lá dentro. Cara, é aquela coisa, hoje em dia, Skrulls são celulares, cara. Você nunca sabe quando tá sendo gravado e quando essa porra vai pra internet. Isso pode ser uma merda. Eu gosto bastante nessa história, é que mostra uma coisa bem atual do terrorismo, né? O terrorista tá em todo lugar, é infiltrado e não tem como descobrir quem ele é. Sim. Ah, sim, cara. Mas sei lá, se for na visão dos americanos, é só você ver o cara que usa um turbante e começa a dançar, sei lá. Cara. Essa visão infiltrado. É um cara que usa turbante. Olha o ralá, ralá, ralá. Só fala ralá e o nome dele é Mohammed, né? Ai, cara. Pô, pra pensar nisso, cara. O nome do presidente dos Estados Unidos é... O nome dele é Hussein, cara. Ah, ele é um escroto. Ele tem nome de personagem de Mortal Kombat de... Porra, velho, ele tem... Então, vamos lá. É, a paranoia só aumenta, né? Com os heróis começando a suspeitar de qualquer um. E aí, quem você confia? Ninguém confia em mim? Eu confio no Grant Morrison. Eu confio no Google. Mensagens racistas. Né? Então, agora, a partir de agora, é uma zona de spoiler mesmo. Nós vamos falar da Invasão Secreta, o primeiro mês. Isso. Que saiu aqui no Brasil mês passado. Esse mês, talvez semana que vem ou essa semana, esteja chegando nas bancas do Brasil todo, menos onde o Jacer mora. É a Invasão Secreta número 2. Cara, onde o Jacer mora, tá chegando a morte do Capitão Marvel, cara. E isso aconteceu em 80 e poucos. Sério, cara, o Jacer disse que lá tem um atraso foda. O Watchmen estreou mês passado. Ah, mas pelo menos ele pode ver, né, cara? Ah, até aí tudo bem. O Watchmen estreou semana passada aqui. Cara, mas pelo menos ele acabou podendo ver, né, cara? Tem agora, gente que pode, né, agora de quadrinhos não tem atraso, não. Aqui chega tudo em dia, normal. Ah, mas isso é foda, né? Ela deve estar chegando a morte do Capitão América agora. A Guerra Civil. Então, vamos lá, Invasão Secreta número 1. Logo no início, é revelado que Dum Dum Dugan, que é o braço direito do Fury, né? É, foi substituído por um Skrull, depois do afastamento do Fury da China. Shield, né? Ou seja, o Fury saiu, vamos pegar esse cara. Fury. É do Feeder. Você quer me corrigir? O Hitler. Eu quero saber o seguinte, até onde foi revelado, sim, a Elektra, ela é um Skrull desde quando? Isso que eu também queria saber, cara. Desde muito tempo, ninguém sabe tá, desde mas quando. Desde que, o Frank Miller matou ela pela primeira vez ou desde mais recentemente? Não, ela era um Skrull homem e o Demolidor tá puto. Né? Eu ficaria puto também. É, na verdade, eu não sei. Isso é justamente uma coisa que eu levanto lá, que desde quando os Skrulls estão invadindo, entendeu? Eu acho que isso já é uma coisa bem pensada, então já deve fazer um tempo, cara. Eu tenho uma teoria. Ó, pensa bem. O que a gente conhece, assim, os primeiros Skrulls que chegaram quando já havia heróis fantasiados foi na época do Quarteto Fantástico e foram transformados em vacas. Imagina que os cocôs dessas vacas tinham micróbios Skrulls. Ah, aproveitando isso também, essa teoria. Esses micróbios, eles criaram um grupo de humanos que adquiriu poderes através dessas fezes. É lógico. Então, isso fala mesmo. Mas isso aconteceu mesmo por causa da carne. Tem uns que foram mortos, não sei o que. E alguns humanos comeram e ganharam os poderes. Até que existe uma equipe lá de 4 jovens que, assim, eles destroçam com os Skrulls por causa disso. Que eles têm ódio deles porque eles comeram essa carne e acabaram ganhando esses poderes meio que desejados. E agora eles eliminam os Skrulls. Sim. Que loucura, cara. Então, mas tinha aquela história do leite também, não tinha? Sim. Eu acho que é leite, acho que não é carne. É, o leite da vaca que fazia essas paradas. Aquela parada do Skrull Kill Crew, que era do Grant Morrison e do Mark Millar. O quê? Skrull Kill Crew. Ai, cara, eu não li isso daí, cara, não sei. Os KKK. Era um negão, um cara, um negão, um super-herói, um nazista. E o nazista juntava com o negão porque ele odiava demais os eu queria entender esse apego do Morrison por nazista, cara. Tudo que ele escreve tem que ter um nazista no meio. A Mark Millar também, cara. Sempre tem um nazista. É uma raça diferente. Você tá ligado que o Morrison escreveu uma parada que chamava As Novas Aventuras de Hitler, né? Aham. Então, a espada, né, que é a equipe de supervisão, pesquisa, avaliação e defesa alienígena, detecta uma nave Skrull em rota de colisão com a Terra Selvagem e avisa o Stark. Ele chama os poderosos Vingadores, né, que são os Vingadores lá que tem a Miss Marvel, Sentinela e essa putaria toda. Mas a Mulher-Aranha avisa o Luke Cage, que leva os novos Vingadores pra lá também, né. O Skrull, que tava se passando pelo Dundungan, pô, não consigo falar esse nome sem Dundungan, explode a base da espada. Né? Aí na Torre dos Vingadores, o mordomo Jarvis injeta um vírus Skrull nos sistemas da torre. Ou seja, isso é uma coisa que eu realmente fiquei puto que o Jarvis era um Skrull, cara. Pois é, eu também fiquei surpreso. Como se a Tia May fosse um Skrull, sabe? O que significa que o Alfred também deve ser um transmorfo. É. O mordomo, né? Ou um transexual. Um transexual. Que é bem pior, né, velho? O Alfred, que é na verdade o pai do Bruce Wayne, né? É. E o Thomas Wayne, que tá vivo. Tá de Brinks. É verdade? Nossa, chorei sangue agora. Que isso? Caralho. Você é uma estátua de santo que chora sangue? Não, não faz sentido nenhum. É que o spoiler nenhum. Foi muito grande, cara. Ah, você não sabia? Não, foi mal, cara. Então, continuando. Merecia ser chicoteado isso daí. O vírus atinge todos os sistemas das empresas Stark, da Shield e das prisões de segurança máxima, a Balsa e o Cubo, onde estavam, inclusive, os Thunderbolts, né? Eu tenho uma pergunta sobre os Thunderbolts. Eles estão sendo liderados atualmente pelo Norman Osborn, né? Sim. Algum deles é Skrull ali? Não. Não? Não, que sabe. Pô, um grupo de vilões, podia ter um Skrull no meio. Um Skrull se disfarça de Susan Richards e abre a porta para a zona negativa, destruindo o edifício Baxter e mais um pedaço de Nova York. Acho que onde fica o edifício Baxter. Hank Pym revela-se um Skrull e atira em Reed Richards quando ele descobre como detectar Skrulls, né? Cara, o Hank Pym é um Skrull, cara. Isso é um absurdo. Jaqueta amarela, cara. Isso é um absurdo. Se ele não chamasse jaqueta verde, seria mais aceitável. Por quê? Não sei. Cara, eu tava pensando aqui, ser um Skrull deve ser muito bom, velho. Tipo, imagina, você vê aquela mulher lá que você quer ser, que você acha muito gostosa, você se transforma nela, velho, e vê ela, nossa, já que você não vai pegar ela mesmo, você pode... Nossa, meu Deus, que isso. Ah, cara, basicamente é o seguinte, o que saiu de importância de Invasão Secreta agora nesse primeiro mês foram 3 edições só, que foi Novos Vingadores, Avante Vingadores e a edição 1 da própria minissérie, que tá revelando isso que o Kajima tá falando. Agora, agora o problema é que essa saga, como todas as outras macro sagas que esse pessoal faz, vai se espalhar pra um monte de revistas que não tem necessidade de se ler. Essa que é a parada, né? Então, agora puxando as duas outras historinhas, né, que... assim, o final dessa história da primeira onda, dessa primeira história, né, que na Terra Selvagem, encontra uma putaria de heróis, cara, encontra Capitão América, Fera, Homem-Aranha, Luke Cage, Fênix, Mulher Invisível, Homem de Ferro, Fênix Escalate, Visão, Thor, Rain, Branco, Magnum e, tipo, ainda tem mais whatever, sabe? Sem contar, e essas são as versões antigas deles, né? Isso que eu ia falar, são versões anos 60 e 70. O bizarro de Black Power. O Luke Cage com aquela jaqueta amarela e aquele bagulho na testa é demais. Cara, a gente esqueceu de falar do vírus, né, que ataca a armadura do Stark. Ah, é verdade. Né? Quando o Jarvis ativa aquele vírus lá na mansão, também ataca a armadura. Ele começa a ter um ataque epilético, começa a tremer no chão e o pessoal todo mundo fica preocupado, né, porque estamos na pariu, temos que desarmar a armadura dele, né, e ele só tem um ataque. Sim. E é assim, né, basicamente é assim que termina, né, a edição 1, só com meio que uma invasão. Ainda tem aquela invasão, aquelas ceninhas de continua, sabe, com uma invasão de naves. Sim, e também nessa primeira edição tem vários esboços, assim, de personagens, bem bacana. Eu queria perguntar outra coisa, eu não li em scan nada, eu tô acompanhando pelo que saiu aqui, então não contem spoilers, seus safados. Eu também, eu só li a edição. Mas você viu os Vingadores 63 e Avante Vingadores 28? Isso, só tô lendo que saiu no Brasil, fora daqui. Então tá, os novos Vingadores 63, que também foi uma do primeiro mês que saiu aqui no Brasil, né? Ah, cara, assim, grandes sagas, você não pode ter grandes expectativas, essa que é a parada, você tem que ler de boa, assim. Até porque, uma coisa que a gente já percebeu na Marvel, é que essas sagas, elas na verdade são mais transições pra outros eventos do que propriamente pontos finais pra certas coisas, assim. Cara, sabe o que eu percebi agora? Eu tava olhando pra HQ e eu vi que essa roupa que o Wolverine tá, cara, é a primeira aparição dele, sabe? Com os bigodinhos na máscara. É, aquela da revista do Hulk, não é? Nossa, coisa tosca. No Vingadores, eles falam que a princesa Skrull Verank, né, foi exilada pelo aquele imperador que a gente citou há muito tempo, né? No começo do podcast, que é o Doric 7, né? Eu vi hoje que no Avante Vingadores, o Nick Fury também tava pesquisando sobre os Skrulls secretamente, né? Por isso que ele tava desaparecido. Aham. E também vale citar no Vingador 63 é que esse Imperador Thor mandou que o pessoal pesquisasse pra como reproduzir perfeitamente a espécie humana, sabe? Então, pode ser uma das respostas de como eles estão se filtrando muito bem no, nas equipes e tudo mais. Porque antigamente os Skrulls tinham uma falha que eles só copiavam a aparência, sabe? A maneira da pessoa continuava diferente. Aí isso que tornava eles detectáveis. É como o Wolverine fala, né? Que quando ele tava com a Electra, ele não percebeu nada, mesmo tendo aquele olfato muito foda lá, não sei o que, aquele sentido muito bom. Assim. E mesmo o Homem-Aranha e o Doutor Estranho também não perceberam, né, cara? Quer dizer, eles conseguiram escapar até de magia. Então, vamos terminar com uma passagem que tem do tomo dos mundos de Kakai. Os mundos de Kakai. Operações finais. A minha consideração final é que o melhor trabalho do Bendis é Demolidor, ele devia parar de escrever esses eventos chatos. E aí, ninguém vai dar uma consideração final a mais? Eu já falei. É, a minha consideração final é que baixem a mais dela, moça do Bom TVA. Ah, vai pro caralho. Eu tenho outra consideração final, sim. Sábado agora tem show do Black Sabbath em São Paulo, eu vou, morro de inveja. E meu guarda-roupa é um Skrull. Meu Deus. Então a gente fica por aqui e vida longa e próspera. Ah, cara, eu não falei, né? Que isso, final, que isso. Cara, vocês morram agora, velho. Pô, a minha consideração final é que diarreia é uma merda, literalmente. Ah, tá passando mal, sério, cara. Tá passando mal? Aham. Uhum. Você sabe o que aconteceu? Literalmente, né? Sabe o que aconteceu? Comeu carne de Skrull. Nossa, velho. Minha merda tá ficando meio estranha essa polícia. Escuruto. Ah, muito bom, muito bom. Quando o Super Skrull invadiu sua casa e matou sua mão... Merda, escrevi mão aqui, cara. Screws, rotten screws, screws some more.